porque o Marambiré é nosso valor, é a nossa cidadania, é a nossa cor, é o nosso cabelo. Então, se deixar esta cultura morrer, yeah.